Juninho, agita, vamos lá. Tu é considerado no Brasil e no Pará. Vamos nessa, Dinho, agita, vamos lá. Tu é considerado no Brasil e no Pará. Arrepia, Dinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Arrepia, Dinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Jurandir e o Tecnobrega do DJ Dinho. Calor pessoal. A música não para, é só sucesso. Mais sucessos, mais sucessos. Luxuoso já que sou, eu vou te levar. sensual. Mas vou além.